pini chama joa, paro chengola no no mayo, paro chengola no no mayo, ogile koriange, ogile koriange, ya colando cara diere. Bene you again, 1998, que o projeto Golden, com Ian Eagleson e Alex Winoff, era uma belíssima banda e com influências da música africana, bem notórias nos quatro álbuns que nos deixaram. Por isso, é normal que o projeto seguinte de Winoff e Eagleson se tivesse debruçado muito mais sobre a música do continente africano, ainda para mais sabendo nós que Alex Winoff passou uma temporada em Nairobi, onde conheceu Otieno Jaguazi, com o qual gravou o primeiro disco desta agora nova banda, Extra Golden. Jaguazi vem a falecer e junta-se então ao projeto outro keniano, o irmão do falecido de seu nome, Onyango Uod Omari, e os Extra Golden lançam o segundo longa duração, este de onde retiramos a primeira faixa, já colando, chama-se Irmã Nono. Ora, é precisamente neste disco que, em título de curiosidade, temos a faixa Obama, precisamente intitulada assim, em agradecimento ao governador do estado de Illinois por mesmo ter arranjado vistos para que as partes kenianas da banda pudessem ter entrada nos Estados Unidos da América. Extra Golden, no início da primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Boa tarde. E para o caso dos ouvintes do Baixo Alentejo, boa noite. Não sabemos muito acerca destes norte-americanos que se auto-intitularam de The Estranged, apenas que são do Oregon e que alguns dos seus membros fizeram parte de uma banda de hardcore de nome Remains of the Day. O disco denota influências de bandas como os Wire ou os Buzzcocks, mas não se limita a emular o som dos 80s. Saiu na Dirt Nap, editora que neste género musical do pós-punk mais contemporâneo, algum com mais substância, nos tem dado bons discos, e chama-se Static Thoughts. O início da primeira parte de Orelha Extra com Extra Golden e também os de Estranged, e continuamos com Head of Femur. Canal auditivo suplementar na RUC, Rua e Rádio Castrense. Podem ouvir também via o streaming direto destas rádios em rua.pt, RUC.pt e radiocastrense.net. Não se esqueçam que playlist e podcast em orelhaextra.com. Depois dos The Estranged, Com o tema título para o álbum estreia, Static Thoughts, escutámos o Head of Femur, uma banda que não tem despertado muita atenção, pelo menos fora da Windy City, onde estão de momento, mas têm deitado cá para fora até agora belos pedaços de música em formato long play. Não servirá para aqueles que constantemente procuram a next big thing, mas sim para os que apreciam bons pedaços de música pop, como os temas por aqui rodados. Já ouvimos um, Where's the Fire, e vamos escutar ainda um outro, Jetway Jr. O álbum chama-se Great Plains e pertence aos Head of Femur. Spreading the gospel around here. Yeah. É o simpaticíssimo casal Shanti e Buck Curran que tivemos a oportunidade de conhecer quando o seu projeto Arborea deu um excelente concerto no New Folk Festival há umas semanas atrás em Faro, na cidade recreativa. Os artistas tocaram também numa sessão em direto na Rádio Universitária do Algarve, num domingo à tarde. Este é o seu último trabalho, é um trabalho com o nome da banda, chama-se Arborea, porque na orelha extra ouvimos Black Mountain Road. Conhecemos os Arborea numa excelente sessão de rádio na rádio norte-americana WFMU, no programa da grande senhora Irene Trudell, em junho passado, e finalmente deitámos a mão ao disco último para os Arborea, de Shanti e Buck Curran. Vamos continuar ainda com a música um pouco mais calminha e mais um casalinho, Alyssa e Daniel. Não sabemos o sobrenome deles, mas este disco, explorando o terreno musical mais tradicional norte-americano, não tão experimental, ou pelo menos não atingindo o pico mais experimental do caso dos Arborea, inserido sim na música folk mais tradicional norte-americana, num CD bem, bem caseiro, que se chama Field Recordings, Volume 1, Recorded Live in Our Kitchen, precisamente onde eles gravaram o disco que contém 10 faixas de Floor Birds. I grew up in Logan Town, got on the river and floated down. Well, I got to Mill City in the winter night, looked around and got a star inside. Old man McKinney at the anchor mill said he had a job if I was skilled, but I was was just a boy from a logging town. English flower in a soda stand. Now I'm on my way further on down the line. Oh, further on down the line. Well, I finally got a job at the Washburn Mill. Across the river and down the hill. There it's up in the morning before daylight. Can't clock out to the end of the night. And I'm on my way further on down the line. Oh, further on down the line. I look back in the wildwood days. Lonesome and kind of crazy. Cause I had a girl back in my hometown. Cheeks were rosy and her hair was brown. And I'm on my way further on down the line. Oh, further on down the line. One dark night at the flour mill, there was an explosion and I was killed. Now the town folk come from miles around, 6 blocks level to the ground. And I'm on my way further on down the line. Oh, further on down the line. And I'm on my way. Ainda primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, e o primeiro trabalho para o casal norte-americano The Floorbirds chama-se Field Recordings Volume 1, Recorded Live in Our Kitchen. Temas tradicionais norte-americanos, também alguns originais da dupla, e ao que sabemos já gravarem o volume 2, que deve sair, obviamente, agora só em 2009. Continuamos ainda com outra dupla, agora os franceses Etienne Yomé e Cosmic Neiman, na banda sonora de um horror movie fictício, dizemos nós, são os Zombie Zombie. Thank you. 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também a Rádio Universidade de Coimbra. A dupla francesa Zombie Zombie do álbum A Land for Renegades. Precisamente o título que... ou melhor, a faixa que dá o título ao disco. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Spinoza quase sempre escreveu boas e olhudas canções pop, principalmente as que estão incluídas nesse inesquecível disco de título Treble and Tremble, que já tem alguns anos, sinceramente agora não nos lembramos quantos. As do último disco, In Honor, também não são nada de jogar fora. Ora, já ouvimos uma delas, Song 4, e por que não uma outra, For the Birds. In and Air, último trabalho para a banda de Aaron Spinoza, os Early Mart. Love, of your love, in heaven. chama-se Early Mart. Este é o seu último longa duração, Hymn and Her. Dois temas que rodaram na orelha extra de hoje, Song 4 e também For the Birds. Minutos que nos aproximam do final da primeira das duas horas de orelha extra com Fernando Cabrita na Rua RUC e Rádio Castrense. E de Oslo temos agora Beniva versus Clark Nova, que é o mesmo que dizer Frank Benjamin Finger e Rudy Simons. Bom, o mesmo não é, porque se falarmos no nome próprio dos músicos, ninguém sabe quem são, mas também não acredito que muitos por aí conheçam a música do projeto que editou este ano na sua Fenêtre Records, este Som Bonol. Beniva versus Clark Nova. A primeira das duas partes de Orelha Extra com Beniva, que é Frank Benjamin Finger e Clark Nova, que é o Sr. Rudy Simons, do projeto Boniva versus Clark Nova, o álbum último, o Som Bonol, o tema I'm Twins, The Babies Said, e infelizmente não vamos ter tempo para escutar na íntegra o tema seguinte, excelente, excelente música, são 6 minutos, pertence à Kasai All Stars, o agrupamento africano composto por 25 músicos de 5 bandas da região Kasai em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e originários de 5 diferentes etnias que tiveram divergências entre elas através dos séculos, já que todas elas têm a sua própria cultura, a sua linguagem e a sua tradição musical, que até à data que se juntaram nesta Kasai All Stars julgavam incompatível. O disco estreia, saído na série Congotronics da Cramed Discs, chama-se In the Seventh Moon, The Chief Turned into a Swimming Fish and Ate the Head of His Enemy by Magic, Kasai All Stars. We'll be right back. tanto os Silkworm como os Sim fizeram alguma moça por aqui durante a década de 90, entre mais algumas bandas das incontornáveis editoras Touch and Go e Matador. Assim sendo, não é nada de estranhar que quando surge uma banda que reúne membros dessas duas já tenha lugar cativo entre nós. Essa nova aventura chama-se Bottomless Pit e o até agora o único álbum levou o título de Hammer of the Gods e sai numa editora estranha para nós, até agora, a Comedy Minus One. O álbum tem a data de 2007, o tema destacado foi Dog Tag. Segunda, derradeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita e, para continuar, Cyclops. We'll be right back. O trio finlandês do álbum DFA, I've Got My Eye on You, e de onde retiramos o primeiro single que editaram na casa de Murphy and Goldsworthy, Where's Jason Kay, muito melhor do que um tal de Hércules e o seu caso amoroso. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. Where the streets are shit and metaphors of the new and the old. feel like a man who's in his job, but I'm just not sure, I'm just not sure. It's like I'm facing down the wrath of God, but I know I'm not. And I've had all kinds of weird plans that can't succeed, won't ever be. And I spend half my time feeling odd, but what do I know? I feel like a canary who's living underground and singing through the gas. I'm still a worry about my first big night as the curtains fall, the roof collapses, your acting's like the end of the world. Rows and rows of fresh ditches, what are they for? It don't make no sense. I need a palindrome to keep witches and get rolling stone to drop my defenses. All this doom and gloom has got to me, yeah, it's taking me to lunch. I'm trying hard not to forget you. I can't take another punch. I get nostalgic thinking about you. Make me laugh until I cry. Useful in a crisis, but it's harder now to lie. Lord, your actions like the end of the world. Yeah, your actions like the end of the world. Yeah, your actions like the end. It's like the end of the world. Well, I ain't here to say I'm sorry. It wouldn't help you if I did. Your pain was just too great to bear, and I was just like you. Yeah, well, it would seem you're on your own now, man. You're sitting at your breakfast table in a nice shirt, and you join the chorus line of all those useless things and wondering all that long while if you stay alert, and if you stay alert. I show you to your seat and then I make you weep yourself. Oh, your acting's like the end of the world. Yeah, your acting's like the end of the world. I said your acting's like the end. It's like the end of the world. And when she left, she took much less of me than you. But what am I meant to do? I try most nights to get you out of my mind, but you're still there silent by my side most of the time. But I can't help it, I let you down. It's too long and too late, too late. Yeah, and I can't help it, I broke your heart. It's too long and too late. And I'm sorry if I broke your heart. It's too long and too late. Orelhestra ao sábado à tarde e também à noite na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio que estreiam-se no Baixo Alentejo. é o mais recente trabalho da banda australiana The Drones, agora já sem um moçambicano de ascendência portuguesa nas suas fileiras, o guitarrista Rui Pereira, que ainda fazia parte da formação quando os vimos ao vivo no festival Barreiro Rocks, à altura da edição do álbum Gala Mil. Desnecessário será dizer que foi um grande, grande espetáculo dos australianos The Drones. Este último trabalho chama-se Havila. Ouvimos de lá The Minotaur e You're Acting Like It's the End of the World. Para continuar, a muy buena compilação de música da América do Sul, como a cumbia argentina e colombiana, ou Vallenato e a Chicha, tudo singles de 7 polegadas, 45 rotações, agrupado neste disco, compilação de autoria, responsabilidade do DJ de Buenos Aires, Sonido Martínez, chama-se Chicha for the Jet Set, e vamos ouvir de lá retirados três projetos: Amor Índio, com o tema que se chama precisamente Amor Índio, logo depois Los Espléndidos, com a Muchacha Provinciana, e a terminar Los Claveles de Pucallpa, Lamento del Maderero, Chicha for the Jet Set. se alejaba. Fue una triste despedida, pues también ella lloraba. Yo la vi tomar el tren un día por la mañana. Yo mis ojos no la vi asomar por la ventana. Sé que ya no besaré esos sus labios de grana. ¿Dónde te podré encontrar, muchachita provinciana? Volverán las vacaciones, habrán otras ilusiones, pero yo no encontraré en mi vida otro querer como el de aquella mujer. Pero yo no encontraré en mi vida otro querer como el de aquella mujer. Aprendí toda mi vida. A música da América do Sul, como a cumbia ou a chicha, agrupada numa compilação, excelente compilação do argentino DJ Sonido Martínez, tudo singles, 45 rotações, chama-se a compilação Chicha for the Jet Set. Ouvimos Amor Índio com o tema que tem o nome do grupo, depois Los Espléndidos com Muchacha Provinciana e terminamos com Lamento del Maderero, pelos Los Clabeles de Pucallpa. Orelha Extra, não se esqueçam, podcast e também a lista com os temas rodados por aqui nestas emissões em www.orelhaextra.com. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E não há nada como o frio para estimular os neurónios, pelo menos os ligados à música. É a conclusão a que chegamos com tantos e tão bons projetos que vêm do norte do planeta. Este que vamos ouvir a seguir é mais um. Três noruegueses de Oslo que dão pelo nome de Elephant Nine. o jazz rock, ou melhor será dizer o rock jazz dos noruegueses Elephant Nine, o álbum ao que sabemos é estreia e na Escandinava também Rune Gramofon, chama-se Dodo Voodoo e o tema escutado é precisamente o que dá o título ao disco. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita ao sábado e ainda por aqui não tinha rodado a nossa sempre muito adorada Char Warden, e não só musicalmente, falamos do projeto My Brightest Diamond. Isto começou a meio do disco, vamos voltar ao início, é sempre melhor, para escutar o tema inicial, Inside a Boy. Onze temas que contém o último trabalho para o projeto My Brightest Diamonds, A Thousand Shark's Teeth. Ouvimos o inicial Inside a Boy e também roda a seguir If I Were Queen. Ooh. pick you up each morning for donuts and tea. Aqui para nós este foi um dos discos que marcou o ano passado, 2008, o último trabalho para My Brightest Diamond, A Thousand Shark's Teeth. além do disco de My Brightest Diamond, que marcou o nosso ano de 2008, este foi um outro também, o dos Retribution Gospel Choir, que inicialmente começou por ser um projeto de Alan Sparrock e Mark Ozelek, o primeiro dos Low, o segundo dos Red Hot Painters e Sun Kil Moon, ambos em concertos ao vivo sob o nome Retribution Gospel Choir. Quando chegou a altura de gravarem o primeiro álbum, Ozelek sai da banda enquanto músico, mas produzindo o longa duração homónimo, que foi editado em março de 2008 na editora de Ozelek, já famigerada, nem que seja pelo nome cá entre nós portugueses, Caldo Verde Records. Foi também, com certeza, a gastronomia portuguesa a fazer mais um fã entre Ozelek. Do álbum homónimo dos Retribution Gospel Choir, ouvimos o tema Take Your Time. São os minutos finais da Orelha Extra com Fernando Cabrita, na Rua RUC e Rádio Castrense. We'll be right back. suecos, eletrónica, um duo, Does It Ring a Bell? Não, pois é demasiado genérico, o que não falta lá pela Escandinávia, gente agrupada aos pares a fazer música com instrumentos eletrónicos, mas como a deste Air France, não há muitas bandas, não senhor. O álbum chama-se No Way Down e por aqui rodou No Excuses, final da primeira das duas partes, ou melhor, da segunda das duas partes de Orelha Extra, com Fernando Cabrita, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Para terminar, escolhemos os Volcano, um trio de Chicago, no seu último longa duração, Paperwork. O tema irá ser Fairy Tale. As despedidas ficam assim dadas. O regresso, como sabem, marcado para o próximo sábado. Tchau e até lá. My five.